Baiano guerreiro, sou cabra retado. E na minha vida tenho muito cuidado. Final de semana, eu só quero é curtir. Eu vou na igreja pra bênção tomar, abrir meus caminhos e seguir em paz. Onde rola a bubuca, eu não deixo de ir. Conde de sem didi, conde de sem didi. Eu quero é curtir. Eu quero é conde de sem didi, conde de. Baiano guerreiro, sou cabra retado. E na minha vida tenho muito cuidado. Final de semana, Simão, Ragatone. Onde rola a bubuca, eu não deixo de ir. Conde de sem didi, conde de sem didi. Marina da Fria, Ribeira. Conde de sem didi, conde de Valegona. Vai, mãe. Peça, meu pai.